Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do nosso Senhor Jesus. Vamos pedir que a sua palavra faça morada, faça diferença no nosso coração. Se o Espírito Santo não nos revelar a sua vontade, se o Espírito Santo não quiser falar, se o Espírito Santo não quiser revelar, nós não vamos sair daqui com absolutamente nenhum grão a mais de conhecimento. Mas se o Espírito quiser falar, como Ele sempre quer para aqueles que são dEle, se o Espírito quiser revelar-se, o Espírito Santo quiser revelar-se, aí sim nós vamos ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus nos muda. Ó Senhor, nós rogamos a Tua graça, Pai, a Tua voz, nós rogamos pelo Teu amor, que a Tua palavra entre, impregne em nós. Pedimos isto, Pai, porque de nada valerá termos saído de casa para vir aqui, se não estivermos dispostos a Te ouvir, e se o Senhor mesmo não quiser nos revelar. A liberdade é Tua, o sopro é do Espírito, a vontade é Tua, a soberania é Tua. Nós apenas pedimos, Senhor, que essa Tua vontade de abençoar encontre em nós um coração com vontade de ser abençoado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, sei que tem alguns casais aqui, alguns noivos que estão prestes a casar-se. E uma das coisas que deixa assim o casal apreensivo, mas com vontade também de que chegue a hora, é para que eles possam colocar em seus dedos uma aliança. E antes disso, há um desejo de ir numa loja e comprar uma aliança. Se vocês olharem para os dedos dos mais experientes aqui, mais experientes, normalmente você verá que a aliança no dedo dele é bem mais fina do que a tendência de alianças dos mais jovens. Não é assim? Será que é ou não? Quem é aí experiente? Quem tem para lá de 25 anos? Mostra a sua aliança aí para cima, por favor, para a gente dar uma olhadinha. Eu sou cego, mas vocês deem uma olhadinha aí. Seu Gilson, a sua? É grossa, fininha? Hã? Como? Não tem aliança? Esqueceu em casa. Gente, nós provocamos aqui uma possível briga de casal. De noivos, por exemplo. Álvaro, a sua aliança, por favor, levanta. É grossa? A tendência hoje é alianças cada vez mais grossas. A sua, Wellington? Tem não, né? Não, ainda não. Alguém quer colocar uma aliança no dedo do Wellington aí, as meninas? Esse bonitão aqui de chapéu. A sua, Pia? E aí? Normal. Tem alguém com uma aliança aí gigantesca? A de Luiz vai ter que ser uma aliança tamanho família. É fininha. Alguém tem uma aliança gigantesca aí? Doglinhas, a sua? Normal. Normal. Ninguém tem uma aliança bem grossa. Quem tem a menor aliança aí? Bem fininha, levanta bem fininha. Vou dar um gole de azeite. Alguém tem uma aliança bem fininha, bem fininha. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Esse papo de aliança começou porque eu queria falar uma outra coisa sobre aliança, sobre o ouro. O ouro, quanto mais puro, melhor. Nós vamos atrás da aliança e nós queremos que seja aquela que seja a melhor, a que a gente pode comprar e que se a gente puder comprar a melhor que tiver, a gente compra, é uma coisa que vai perdurar. E a pureza do ouro fala sobre o valor dele. O valor do ouro está em sua pureza. E eu trouxe aqui essa lata. Vocês sabem do que se trata isso? O que é isso? Vocês acham que é um azeite? Por que você acha que isso é um azeite? Porque ele está em uma lata de azeite. E quem disse para vocês que isso é normalmente uma lata de azeite? As várias e várias vezes que você comprou, que você viu no supermercado. E se eu disser que aqui dentro não tem azeite, tem aquele óleo composto, como é que se chama aquilo? Como? É óleo composto, mas tem um outro nomezinho. Não tem aquele óleo composto que tem cara de azeite, tem lata de azeite, alguns se colocam ao lado do azeite no supermercado, mas não são azeite. Aí você, cegamente, a esposa está comprando, você está de olho nela, porque não pode passar do orçamento, você quer pegar o azeite, pega lá aquele irmão do galo, que está lá próximo, que o galo geralmente é aquele um pouquinho mais salgado, e você pega aquele lá, quando chega em casa, só presta para fritar e assar. Não é azeite puro, refinado, extra virgem. O que tem aqui dentro é realmente azeite. O azeite como ouro tem seu valor na sua pureza também. Tem alguns que gostam com acidez mais elevada, alguns com acidez menos elevada, esse tem 0,5 de acidez. Por que eu sei que isso é um azeite? Porque ele tem cara de azeite, e quando eu provei, eu vi, eu senti que era azeite do bom. Ele é puro, virgem, extra virgem. De Portugal, esse azeite. Quando Jesus fala que bem-aventurados, felizes, são aqueles que são puros, limpos, ele quer dizer mais ou menos isso que nós falamos aqui. Que feliz é aquele que não só tem cara de azeite, não só está na prateleira de azeite, do lado, mas tem que ser azeite no seu conteúdo. Tem que ter a acidez própria de um bom azeite. Não basta estar do lado dos outros, não basta ter cara de azeite, tem que ser azeite, de fato. O que Jesus está dizendo é que não basta ser cristão, não basta estar do lado de um cristão, não basta estar vestido de cristão, o que importa é que aí dentro more um cristão. E havendo essas três coisas conjuntamente, aí reside uma pessoa limpa e pura. Agora, não limpa e pura porque deixou de pecar. Mas essa é uma outra história. A limpeza e a pureza no coração se deve ao fato de do coração brotar não mais só coisas escuras e negras e feias, mas coisas limpas e iluminadas, de dentro para fora. E eu estava pensando nessa questão, que às vezes nós, porque pureza também aqui, a pessoa ser limpa, pura de coração, tem a ver com uma vida reta também, uma pessoa que não deve nada a ninguém, uma pessoa que tem suas coisas tudo no seu lugar, uma pessoa que faz o que tem que ser feito, uma pessoa que não faz o que não deve ser feito. Isso também é retidão, é ser puro, mas isso é uma pureza moral, é uma pureza externa, que se não provinda de um coração puro, não passa de cara de azeite, é fazão, é óleo composto. Pode ter até palavra de azeite, palavra de cristão, mas não é cristão. E na nossa vida, a gente tem que aprender, por exemplo, na adoração a Deus, na nossa vida cristã, não basta ser e ter a atitude correta de um cristão, mas tem que ter uma vida de cristão e viver pelo que se vale viver. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter verdade na capa. Se a capa está dizendo que dentro tem azeite, dentro tem que ter azeite. Se por fora eu digo que sou seguidor de Cristo, por dentro eu tenho que ser um seguidor de Cristo. E não só isso, não só sendo exteriormente e sendo interiormente, mas a minha vida deve seguir e deve ser uma adoração ao verdadeiro Deus. Então eu tenho que ter verdade dentro de mim, eu tenho que ter verdade fora de mim, e eu tenho que viver de acordo com a verdade de Deus e para o Deus que é verdade. Nisto, assim completa-se o limpo, o puro de coração. Algumas pessoas acham que ser puras é serem sinceras. Mas você quer ver como é possível ser sincero e ao mesmo tempo estar errado? Ser sincero, tem pessoas que dizem, ah, eu sou muito sincero. Olha, Daniel, eu sou um camarada sincero. Se você estiver com o cabelo assanhado e me perguntar, eu digo que está assanhado. Se você fizer alguma coisa, eu falo, eu sou sincero, falo na cara. Se me perguntar uma coisa, eu não tenho papa na língua, eu falo, eu sou sincero. E aí se gaba da sinceridade, achando que ser sincero só basta. Mas, por exemplo, no casamento, alguém chega assim para a esposa ou para os amigos. Vamos supor, eu chego aqui para Júnior Cordeiro, eu sou casado, chego para Júnior Cordeiro. Júnior, vou ser sincero com o Júnior. Veja como é possível ser sincero e estar errado. Júnior, eu vou confessar, vou ser sincero com você. Eu estou apaixonado por outra mulher. Eu estou sendo sincero com o Júnior? Estou. Eu estou correto? Errado. Júnior, eu estou amando outra mulher. Não amo mais minha esposa. Vou me separar e casar-me com aquela outra esposa, porque a primeira vez que eu casei por pressão. Eu casei porque era novo. Eu casei porque a gente teve um filho precocemente. Aí eu casei. Mas não foi o casamento do amor. Agora sim, eu vou optar por amar aquela que me ama e quero viver uma vida de amor. E Deus que me abençoe. E a gente vai tomando atitudes erradas, pedindo que Deus abençoe. Aí chega a gente querendo recasar, aí chega a gente querendo que Deus abençoe o recasamento. Pastor, me casa aí, porque o primeiro você sabe, a mulher é muito chata. Provérbios diz que uma goteira fica tic, tic, tic, tic, tic. Assim é a mulher rixosa. Me separei, casa aí, aí pede a bênção de Deus sobre uma coisa que está errada. Eu estou sendo sincero, eu estou sendo verdadeiro sobre o que está acontecendo comigo, mas eu estou completamente errado, eu não estou agindo de acordo com a vontade de Deus. Não basta ter verdade na minha afirmação, eu tenho que estar na verdade para que eu seja puro. Não basta só dizer a verdade, tem que estar na verdade. Sinceridade, mas errado. E Jesus diz que as pessoas que têm por fora uma vida reta, que brotou de um coração reto, que adora ao Deus correto, da forma correta, estes limpos, puros, que são azeite, dizem que são e são, eles têm uma recompensa. Para todos que vivem com Deus, para Deus, tem uma recompensa. Jesus diz, os limpos vão ver a Deus. Mas isso é lógico. Isso é muito lógico. Deus é luz. Deus é limpo. Deus é santo. Deus é bom. Em Deus não habita pecado. Deus não muda. Então, para um Deus assim, querendo se chegar a um Deus assim, eu tenho que ser, no mínimo, perfeito. Então, sendo perfeito, eu terei como recompensa ver o meu Deus que é perfeito. Sendo puro por dentro, eu vou poder ver o Deus que é puro. Sendo puro por fora, eu poderei também ver Deus que é puro. Estando vivendo na pureza, eu poderei só assim ver meu Deus que é puro. Adorando Deus que é puro, eu já estou vendo. Algumas pessoas no Novo Testamento chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, nós queremos ver a Deus. Nós queremos ver a Deus. E essa é um anseio do coração humano. Desde Gênesis, quando Moisés, por exemplo, foi pegar as tábuas da lei lá com Deus no monte, e o povo ficou lá embaixo, e Moisés demorou, e o povo queria adorar, não sabia quem era Deus, nunca tinha visto Deus, e eles tentaram. Foi uma atitude sincera, eles queriam adorar, eles não queriam adorar ao inimigo de Deus, eles queriam adorar a Deus. Só que, olha lá, adorar a Deus, correto, mas não adoraram conforme os ensinamentos da verdade. Então não foram puros, porque puro é adorar corretamente, de acordo com a vontade de Deus. Não é só a intenção que deve ser pura. E aí, quando Moisés desce, que vê aquela festa toda, e pergunta para... Arão! Pergunta para Arão: Arão, que zoada é essa? Que festa é essa? Que trio elétrico é esse aí embaixo? Arão: isso aí é som de quem de vencido, de quem foi vencido, de quem está vencendo. É som de batalha, som de gente comemorando vitória, alguma coisa assim. E quando Moisés chega mais embaixo, vê o povo adorando a um bezerro de ouro. Aí Moisés chega para Arão e diz: que história é essa, Arão? E Arão diz a seguinte frase: Moisés, você sabe, e aí está lá, que o povo é propenso para o mal. Moisés, você sabe, o povo é inclinado para o mal. Eles foram deixados ao seu bel prazer e eles fizeram o que não deviam. Para nós, ele foi deixando de ir à igreja e depois começou a fazer aquilo que não é dos da igreja. Eles foram deixando de estudar a Bíblia e começaram a estudar tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Eles foram deixando de andar no caminho da verdade e foram se acostumando com a mentira. Eu vou dizer a você, para mim, do fundo do meu coração, quanto menos a gente se aproxima de Deus, ou quanto mais longe nós estamos de Deus, mais acostumados nós estaremos de estarmos longe de Deus. Quanto menos se caminha do lado de Deus, maior é a possibilidade de continuar lá longe. Por isso que Tiago diz: chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Quanto mais eu deixo de vir, menos eu estou sendo com Deus. Quanto menos eu deixo de ler, menos eu vou perceber Deus. As coisas são assim. E quando, voltando lá para os discípulos, pediram para ver Deus, Jesus disse assim: vocês querem ver Deus? Queremos. Vocês querem ver Deus? Queremos. E Jesus disse: está aqui. Eu sou Deus. Querem ver Deus? Estou eu aqui. Agora, é possível ver Jesus de duas maneiras, irmãos. Ou se vê Jesus com os olhos, e se vê um homem, e se vê um homem sábio, e se vê um homem, um líder, se vê alguém influente, alguém que conseguiu levantar pessoas e milhares de pessoas, ou se vê assim, e quando Jesus disse, olhe para mim que você vai ver Deus, ou eles olharam assim, ou há uma outra maneira de ver, ou você olha para Jesus e vê em Jesus aquilo que ele disse ser. Por isso que Jesus é o modelo de pureza e de limpeza. Por quê? O que Jesus diz que é, ele é. Ele disse, eu sou o pão da vida, ele era quem alimentava o povo, ele é. Quando Jesus disse que era a água, era porque ele matava a sede. Por isso que Jesus é puro, limpo, verdadeiro. Porque aquilo que se diz dele é o que ele realmente é. Nada além do que ele realmente é, ele disse ser. Jesus é justamente aquilo que ele disse ser. Por isso que ele é puro. Por isso que ele é limpo. Por isso que ele é o próprio Deus. E se nós formos aquilo que nós dizemos ser, nós também veremos a Deus. Só que tem um problema aí. Tem um problema. O texto que Álvaro leu conosco aqui, tem um problemaço no texto. Ou na nossa maneira de ver. Na música que nós cantamos também. Porque ela diz assim, ela pergunta, para falar a verdade. No versículo 2, quem subirá ao monte do Senhor? Olha lá, gente, esse monte aqui, à primeira vista, era o monte de Deus, físico, o monte onde se ia adorar em Jerusalém. Logicamente, em primeira instância, era o físico. E ele pergunta, quem vai subir o monte de Deus no dia da adoração? Quem há de permanecer lá adorando a Deus? Mas, no nível mais aprofundado, o salmista está falando do monte celestial. E ele pergunta, quem dentre nós aqui, irmãos, vai subir e vai estar diante de Deus? Ele pergunta, quem como nós, além de subir, subir uma coisa, como time em campeonato brasileiro, chegar na ponta é uma coisa, se manter líder até o resto do campeonato é outra história. A pergunta é esta, não basta só ir a Deus, não basta só subir, não basta só ir à igreja, não basta só se converter um dia, não basta só converter-se e batizar-se um dia, o difícil é permanecer, é continuar, é viver se convertendo todos os dias, o difícil é se arrepender todo dia, o difícil é que aquela lágrima que caiu no primeiro dia que você conheceu a Cristo, caia todo dia. Isso é que é difícil, gente, isso é que é difícil. Aquele arrepio, aquela sensação, aquela paz sentida anos atrás. O difícil é fazê-la permanecer e se eternizar na minha vivência. Isso é que é difícil. E o salmista diz, quem é que vai subir? Outra, quem vai permanecer lá em cima? E ele diz, tem algumas características desse homem que vai subir e permanecer, que são as mesmas características do cidadão do céu ditas nas bem-aventuranças, cujo... pureza de coração é uma delas. Ele mesmo responde aqui no versículo 4 do Salmo 24. Sabe quem vai subir e permanecer? O limpo de mãos, a mesma expressão que Jesus usa lá em Mateus capítulo 6, capítulo 5. O limpo de mãos e puro de coração. O que é isso? Pureza de coração que se exterioriza em limpeza de mãos, de ação, de atitude. Só estes que são perfeitos, olha como o padrão de Deus é alto. Só estes que são perfeitos, que são exatamente o que dizem conter dentro de si, só esses poderão subir e se manter. E ele diz mais, aquele que não entrega a sua alma à falsidade e não jura dolosamente, este obterá do Senhor a sua bênção. Mas surge a pergunta, e é o problema que eu disse a ver. Quem é perfeito? Mateus diz, bem-aventurados os puros de coração. Quem nunca disse, quem nunca foi falso em relação àquilo que está no seu coração, o que esteve no seu coração? Quem nunca disse mais do que realmente é? Quem é perfeito? Quem vai conseguir, pelos próprios méritos, subir ao monte de Deus? Quem vai conseguir, pelas próprias forças, se manter na presença de Deus, no monte de Deus? Quem vai conseguir? Ninguém é azeite toda a vida. Ninguém diz que é azeite toda a vida. Às vezes nós passamos por um momento em que nós somos quase que confundidos com óleo de terceira. Quem consegue? O padrão de Deus é muito alto. Ele diz que é feliz quem é puro. E nós tentamos ser cristãos bons, nós tentamos dar boas esmolas, nós tentamos fazer as coisas boas, nós tentamos só pensar nas coisas de Deus, nós tentamos ficar com a nossa namorada e não pensar em besteira, nós pensamos em não brigar com nossa esposa, nós pensamos em não fazer do dinheiro nosso Deus, nós pensamos em buscar o reino em primeiro lugar, nós pensamos em não desviar o nosso olhar para aquilo que não deve ser visto, nós tentamos não ligar o canal naquele horário que nós sabemos que está passando aquilo que não era para passar, nós sabemos das coisas erradas que nós fazemos, e a Bíblia vem nos dizer que só vai subir e se manter na presença de Deus aqueles que são puros. Eu não consigo, em primeiro lugar. Eu sou o primeiro a não conseguir. Então, como chegar lá? Como obter do Senhor a bênção? Como ser mais do que feliz, como ele diz em Mateus? Como, em sendo aquilo que eu deveria ser, eu vou poder, por causa disso, ver ao meu Deus? A resposta, meus irmãos, não está em nenhuma outra pessoa a não ser em Jesus. Não está. Eu e você não conseguiremos nunca, jamais, por nossos próprios méritos e forças, conseguir o agrado de Deus, subir no monte e permanecer lá. Aí é onde entra a necessidade extrema da presença de Jesus em nossas vidas. Se nós quisermos ver a Deus, e ver a Deus significa, nesta vida, perceber as coisas dele, ouvir a voz dele e senti-lo no nosso coração, e significa na própria vida vê-lo realmente como ele é, como João, 1 João nos diz. Como? Aí é que o Jesus se torna não só um homem que veio trazer uma boa mensagem, aí Jesus se torna tudo aquilo que eu preciso, que eu quero. Jesus não é só um amuleto que eu vou adicionar à minha vida nos domingos à noite. Jesus é o meu dia inteiro, minha semana toda. Jesus não é só uma paz que eu quero quando meu coração está turbulento. Jesus é o meu próprio coração. Jesus não é só um alívio para minha mente que está estressada. Eu agora tenho a mente de Cristo. Jesus não é só descanso para os meus pés cansados dos trabalhos da vida. Jesus agora é que prepara meu pé para a pregação do Evangelho. Eu mesmo não sou mais eu. Eu agora tenho em mim Cristo que vive em mim. Por isso que Jesus é fundamental para a vida do cristão, porque sem ele eu não posso chegar a Deus, eu não posso subir no monte, eu não posso permanecer no monte, eu não posso obter a bênção de Deus, eu não posso obter a justiça de Deus. Sem Jesus eu não sou nada. Por isso que Jesus é importante. Em Jesus nós somos puros, em Jesus nós vemos a Deus. Entregando a vida a Jesus, nós o vemos, e ele é o próprio Deus. Então aqui há uma necessidade de ter Jesus como centro da sua vida. Há necessidade. Ele mesmo disse: olhe, feliz, bem-aventurados os limpos. E aqui, limpo, fala a verdade, vive na verdade e adora a verdade. Esse limpo. Mas nesse processo nós podemos fraquejar, mas Jesus não. Ele era tudo que ele disse ser, e ele era o próprio Deus. Então ele conseguiu agradar a Deus, ele conseguiu ser o primeiro homem puro, de verdade, único, ele conseguiu ser aquele que tinha um coração extremamente limpo, ele conseguiu sim. Então, se eu tiver a minha vida com Cristo, eu vou conseguir ser puro, eu vou conseguir chegar à presença de Deus, eu vou conseguir ver a Deus, eu vou conseguir contemplar a Deus. E o meu desafio nesta noite é esse: que a gente jogue fora nossas roupas velhas e venhamos a vestir as roupas de Cristo. Que a gente jogue fora todos os nossos pecados e que a gente venha se vestir da santidade de Deus. Que a gente jogue fora todas as nossas sujeiras e que a gente possa se vestir da limpeza de Cristo. Que a gente jogue fora todas as nossas guerras e que a gente se vista da paz de Jesus. Que a gente jogue fora todo o fardo pesado e que a gente se vista do fardo leve de Jesus. Que a gente jogue fora nossa mente corrompida e que a gente venha vestir a mente de Cristo. Que a gente joga fora a gente mesmo, tudo que não presta em nós, tudo que é da nossa natureza, e jogue fora. E que a gente venha se vestir da natureza de Cristo. Que a gente jogue fora as preocupações, tudo que não agrada a Deus, e se vista do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nisto reside a pureza da vida, nisto reside a limpeza da existência, nisso reside todas as qualificações necessárias para ver o próprio Deus face a face naquele último dia. Há uma esperança bíblica que só os puros, só quem tem paz com todo mundo, só quem é limpo, vai poder ver Jesus face a face, conversar com Ele, saber o que Ele fez até então, saber como Ele nos ama, saber da profundidade do Seu amor, do Seu querer, do Seu desejo por nós, poder caminhar com Ele, conversar com Ele, encontrar a razão da nossa vida, encontrar amigos, encontrar familiares, e todos esses serão irmãos, e nós seremos para sempre com Jesus, nós o veremos como Ele é, e nós seremos aquilo que nós deveríamos ter sido na nossa vida. Nós seremos azeite fino, nós seremos azeite correto, azeite de valor, azeite caro, em plástico, em embalagem de azeite, e não só ao lado de azeite, mas nós estaremos na prateleira de azeite, porque nós somos azeite. Esse é o desafio, isso é ser puro, isso é ser limpo diante de Deus, e eu espero que Deus assim me faça, como Ele está me fazendo todos os dias.